Ah, Hotel Kilo, completando ele FX-Ray, chama Torre 1-1836. 386, horas para Hotel Kilo. Controle, boa noite, comando 330. Comando 330, boa noite. Senhora identificação, chegada Mari, desça para o 050. Chegada Mari, desce para o 050, informação Alfa, 1-330. Oi, Papa Tango, Astro Hotel Kilo. Hotel Kilo, boa noite, vento 120 graus, 08 nós, ajuste no 0 no 4, continua a aproximação, pistão no 0, aguarde a autorização do pouso. Posso ir ao Hotel Kilo 500, aguarde a autorização, Kilo. 6258, Solo 1-3, prossegue táxi via Foxtrot Alpha e Kilo até o pátio 3, observe sinalizador. Foxtrot Alpha Kilo. Base 5899, prossiga para 3.000 pés, o altímetro, 1-0-1-4. 3.000 pés, 20 força, 50 graus, 0-1-2-0 graus, 1-0 mais. Pouso autorizado, Oscar Hotel Kilo. É o 9971 no cópia. Proceda. Será 9971 no Guarulhos, 360 aprovado, decolo no zero, curva direita, subida da El até Leda. Após Leda, voa Crate, intercepta o Tezulu no 4 e prossegue segundo a rota do plano de voo. Controle 1-9-8, aciona 5-1-3-4. Será 9971, autorizado Guarulhos, 360, decolando a 10, curva direita da El, Leda, Crate. É Tezulu no 4, em seguida, conforme rota do plano. 119 do controle, 5-1-3-4-3-4. Correto, em pronto acionamento, parte 5, sideral 9971. Já estamos prontos. Mostra até o quilo no final, vai estar visual, prosseguir para 1-7, autoriza, Torre? Positivo, prossegue então para 1-7, forme na final da 1-7, eu acho que até o quilo. Forma na final da 1-7, mostra até o quilo. Sideral está pronto para acionamento. Autorizado acionamento, chame táxi, sideral 9971. Nós temos uma autoridade, chama aí, tá? Sideral 9971 na Torre. Prossiga. E aguarde apenas o tráfego da Oceaner, um Airbus da Oceaner que vai ingressar no pátio 3. Eu aqui não tenho a informação da posição correta da aeronave. Então aguarde a sinalização do tráfego da Oceaner e assim que a mesma estacionar, será autorizado o push. Ok, aguardando a Oceaner, Sideral 9971. Da confirmação alvo. 805, número 2 para cópia, aguarde autorização, prepare PUCA, transição ZIPAR. PUCA ZIPAR aguardando. 95899, inicie redução 200 nós. 200 nós, 599 AB. De baixo na final, baixou e travou, só até o fio. Livre pouso, pista no 7, 120 graus, 10 nós. Sim, pouso aqui, ó. Senador, baixado gravado, senhor, tem a pista à vista? 1896, completa ele a sexo e chama do Torre 1-8-3-1-6. 36, obrigado, boa noite, senhor. Boa. Paulo, acho que vai ter o quê? Vindo 1-8-0 nós, está autorizado o LS X-Ray, reporte localizador. Autorizado LS 2000, pés reduzindo 1-8-0, 5-8-9-9 West. Doutor em Salvador, muito bom dia, o voo 1896, passe, Sancho, embaixado travado, tem a pista vista. Bom dia no 896, o vento 100 graus 082, ajuste permanece no 0 no 4, autorizado pouso pista 10, gol no 896. 896, assiste. Salvador, 3317 no box 1, poderemos descer para o pushback, copiar no táxi? É livre inicial o pushback, o 35317 está pronto, cópia? Pronto, cópia. 317, Belém, nível 380 aprovado, conforme rota do plano de voo, aerovia inicial Pezulu 41, decola da pista 10, curva esquerda, subida Momo, transição Trova, o controle 119.8, aciona 5137. Positivo, decola da 10 para Belém, nível 310, informe Zulu 41, após a decolagem, curva esquerda, Momo, Prova. Controle 198, 5137. E confirmando Momo, Trova, Tango, Romeu, Oscar, Vitor, Alfa, a transição, 35317, livre acionamento e pushback, chame táxi. Positivo, Momo, Trova, obrigado. Livrou, escutou o quilo. Escutou o quilo, sem distância na frequência livre, boa noite. Voo no 805, cópia. Copia. Voo no 805, Natal, nível 370 aprovado, Tezulu 10, decola 10, curva esquerda, subida Puca, transição Zipar. Controle 119.8, aciona 5127. 370 Natal, Zulu 10, Puca Zipar 10, esquerda 198, 5127, ponte 11, vai chamar pronto. Gente, 1805, atendimento correto. Corre 1 no 8, vai ser 1-6. 8-6, boa. Salvador, boa noite, Web 5899, final INS. 5899, boa noite, número 2, aguarde informação da pista livre, vento 090 graus, 10 nós, ajuste 10 no 4. Mandando pista livre, 1014, Web 5899. Bom, no 330, repassará no localizador. Tá 3226. Bom dia. Bom dia, 3226, 370 Natal. Aguarde um minuto com a pela autorização. Prepare Puca, transição Zipar. Puca Zipar, aguardado. Quilômetro 10 no 4. Pronto, TAP para 3-10-14. Solo aos 22, táxi via Foxtrot Alpha, informe antes da Juliette para ingresso no Pátio 1. Foxtrot Alpha, informe antes da Juliette para ingresso no Pátio 1, voo no 896. Vento 120 graus, 10 nós, autorizado pouso, pistão 10. Livre pouso 10, 5899 Web. Otáxio Sideral 9971, está com 2 a bordo, Galeão 325. Tá 9971 no livre inicial táxi, aguardando no através do portão 5 para prosseguir. Iniciando táxi, aguardando através do portão 5, Sideral 9971. Boa noite, 4062, pela identificação, chegada Mari, desça para o 050. Boa, chegada Mari, 050. Permanece no plano. Autorizado via Indy Alpha, informe no ponto de espera, plano 35317. 9971, segue o Eco 190 da Trip à frente e chama no ponto de espera pronto. O Sideral vai seguir o Trip e chamará no ponto de espera. 0971. Web 5899, solo aos 24, táxi via Eco Alfa Equilo para o pátio 3, observe sinalizador. Eco Alfa Equilo, pátio 3, Web 5899. Estabilizado, Gono 330. Gono 330, completa LS, chamando torre 18, decimal 6. 118.6, Gono 330, boa noite. Mantém o ponto de espera, após o pouso do tráfego na final, autorizado a alinhar e manter, trip 5317. Pouso do tráfego na final, Adoro, é o Gol no 330, boa noite, passando externo. No 330, boa noite, vento 100 graus, 109, ajuste permanece no 04, checa o trem, livre pouso, pistão no 0, Gol no 330. Livre pouso, pista no 0, Gol no 330. Boa noite, 5899, a gente passou aqui por ataque sem fila, a gente pode ingressar a Juliette para o pátio 3. Positivo, Juliette, pátio 3, posição meia dúzia. Juliette, pátio 3, ok, posição meia dúzia, atento ao sinalizador 5899. O SPEC acionamento está 3226, posição flash. 3226 autorizado, pushback acionamento, está pronto com a PEP. Autorizado, pushback acionamento, pronto com a PEP. 3226, 370, nível aprovado para Natal, via peso low no 0, decola da 1-0, curva esquerda, subida pouca, transição Zipar, controle 119.8, aciona 5143. Decola pistão no 0, curva esquerda, PUCA ZIPAR 198 5243. 5143, 5143, chame pronto para o táxi no portão 7, TAM 3226. 5143, chama na táxi 3226. Ou no 896, para continuar o táxi para o 03, será preciso que o federal passe um pouco para frente aqui. 9971 da Sideral, gentileza, táxi um pouco mais à frente. Vai taxiar, Sideral. Grato. Obrigado. Obrigado. No 330, solo os 29, táxi via Foxtrot Alfa, informe antes da Juliette para ingresso Patiuno. Via Fox Alfa, informe antes da Juliette, o voo no 330. Ela está pronta, ponto. Ali mantém após a rolagem do Embraer 190 da Trip, sideral 9971. 5317 livre decolagem, 100 graus, 10 mais. Ok, decolagem autorizada. Torre Salvador, é o gol 1714, posição 5 para o posicionamento. Sete no 4, aguarde para iniciar o pushback acionamento. Aguarde, gol 1714. Salvador, é o gol 1994. No 994, Maceió, 1 minuto, cópia da autorização, prepare a subida Puca. No 7, decolado aos 3-0, controle 1-1-9, decimal 8, bom voo, boa noite. 19-8-5-3-7-1-7. É o 9971 no livre decolagem, 100 graus, 109. Livre decolagem, sideral 9971. A 3226 é estimado para iniciar o táxi. Tá pronto, 3226. Fiquei livre para seguir o táxi via pátio, Índia e Alfa, informe no ponto de espera pronto, qual o POB? POB 143, 3:10. Gente, chame no ponto, espera pronto, táxi via Pátio Índia Alfa, OTAN 3226. Pátio Índia Alfa, OTAN 3226. Pra esquerda, Momo. Boa, 5317, contato, radar na decolagem, suba o 380. Subindo para o 380, 5317. Vai ser de passagem a tráfego Airbus da TAM, iniciando o táxi para o ponto de espera, após ingressará para o portão 10. Ok, vai aguardar o tráfego da TAM, após seguir para o portão 10, gol no 330. Sideral 9971, decolado aos 32, controle 119.8, bom voo. 198, bom dia, obrigado. Controle Salvador, boa noite, Sideral 9971. Sideral 9971, boa. Contato radar na decolagem, suba 360, saída da ela. 360, possível a Leda da presente? Diretor, doutor Jato, Sideral 9971. Ok, conforme autorizado, segura. Direcionamento, chamando para o táxi, boa, no 714. Boa no 994, cópia. Voo no 994, Maceió 350 aprovado, decola da 190, curva esquerda, subida Puca até Jamo, após direto Maceió. Controle 119.8, transponder 5150. Do Maceió 350, fora da 0, curva esquerda, Puca e Jamo, direto Maceió, funciona 0, 198 é o controle, é o 1994. Confirmo 5150 no transponder, subida Puca até Jamo, Juliette, Alfa, Mike, Oscar. Após direto, chame pronto para o acionamento, portão 612, gol no 994. Ok, seu transponder 0, Puca, Jamo, direto, Maceió, gol 1994. Reduzindo 1809. 2000 pés, reduzindo 1809, 4062. Localizador visual da 3520. Copiado 3520. Completa LR, chama Torre 1 no 8, decimal meio. 3226, ingresso de decolagem imediata, o vento 100 graus, 10 mais. Boa noite, o TA 3520, estabilizado, embaixo travado. 3520, boa noite, continua aproximação, aguarde pista livre, vento 090 graus, 10 mais, ajuste 10 no 4. 3520. Controle 119, decimal 8, bom voo. 3926. Controle Salvador, 3226, boa noite. Voltão 3226, contato radar na decolagem, suba 370, saída Puca. 370, Puca. Localizador 4062. Azul 4062, completa LFX Way, chama Torre 18 nesse mal meia. 186 Torre 4062, boa noite. Salvador, boa noite, Azul 4062. Tá, 2 minutos pro externo. Boa noite, 4062, continua a aproximação, aguarde pista livre, 100 graus com 10 nós é o vento, ajuste 10 no 4. Guardando pista livre, 4062. Torre Salvador, bom dia, volta 606, campeonete da informação ativa. 606, bom dia, 1 minuto, cópia da autorização para Campina Grande, prepare subida Puca. Solo aos 38, táxi via Eco Alfa e Juliette para o portão 5. Eco Alfa, Juliette para o portão 5, 3520. Foram 251, alternando 3325. Pouso 100 graus, 10 mais. Pista livre 4062, livre pouso 4062. Trip 5317, chame centro Recife, 12545, alterna 12685. Observe tráfego na final após a passagem do tráfego, ali mantém. Após a passagem do tráfego na final, alinhar e manter na 10, voo no 7.4. E aí, chama agora centro Recife, 12545, alterno 2685. 12545, 12685, boa noite, obrigado. Olá. Deck acionamento, gol no 805, ponte 11. 05 autorizado, pushback acionamento, chame táxi. Vai chamar táxi. Alô, 4062, solo aos 41. Libere via táxi Foxtrot, prossegue via Alfa e Kilo, pátio 3, posição 03. Pátio 3, posição 03, via Alfa e Kilo. Ou no 714, livre decolagem, 100 graus, 109. Livre decolagem da 10 para o gol 1714. Gol no 6064. Gol no 606, aprovado Campina Grande, nível 390. Via Pesolô 10 até Neuma, após Neuma direto. Decolagem da 10, curva esquerda, subida pouca, transição zipar. Controle 119.8. Aciona o código transponder 5153.